andava neste mundo de horror. Muito aflita, sem ninguém a me amparar. E naquela escuridão vazia, sem nenhuma luz a brilhar, pois Cristo apareceu e a luz brilhou com os filhos teus, meu Jesus amado meu. Eu orava pedindo Jesus.